360, decola da pista no zero, curva direita da El Genera, depois 0 Aerovia, 198, controle 5071 no transponder para o 3171. Correto, portão 02, chantando para pushback e assinamento para 3171. Número 7-1-5, passando a identificação, chegada bom, se desça e mantenha nível 080. Informe indicada. Descei, mantenha o 080, está com indicada de 250, nosso gol, 1715. Cliente no 715, mantenha 250. Mantenha 250, nosso gol, 1715. Total 9883, desça para nível 050. 050-9883. 1804 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 13 nós. Cheque trem de pouso. Trem de pouso está baixado e travado, dito pouso na 10, muito tranquilo. Controle Salvador, bom dia, tá 357. Passando 160, descendo para o 120. Tá 3597, ação de identificação, chegada bom, se desça e mantenha nível 090. Informe indicada. 090, tá mantendo 2509. Cheque. Total 9883, informe indicada. 2509. Make line 980, reduce speed 250 knots now. Reducing the 250 now, American 980. American 980, reduce 220 knots. 220 knots, American 982. Goro 715, reduza para 220 knots. Redução 220 knots, Goro 715. Tá 9883, tem condições de manter a velocidade até, até a posição... Duna? Afirmativo, vamos manter então a velocidade até a Duna, 9883. 9883, está autorizado o ILS, informe estabilizado, via Mari, desça, mantenha 2000 pés, ajuste no 093. Que é 2000, está autorizado com a... ILS e 3 ajustado, 9883. Número 71. Solo Salvador Gol 1804. Bom dia. 1804, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliet, portão 07. Alfa Juliet 07, 1804. 980, Santa Clara 060, reduce speed 220 knots. We're at 220 knots right now and down to 060, American 980. Bono 705, informe de cá. Indicada 2209, velocidade no centro. Gente, reduza para 2109, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas. É um Boeing 752 da American Airlines. Está agora passando 070 para 060. Então, o tráfego é atendido para 2109, velocidade no centro. Controle de Salvador, bom dia, o TAM 31253, passa 150 para 130, ciente da informação Golf. TAM 31253, essa identificação, chegada Golf, desça para nível 100, reduza para 2209. Desce para 100, reduzindo para 220 na chegada Golf, TAM 31253. Papatã Bosca, Golf Kilo, 57 milhas sudoeste de Salvador, chame, serviço a dar terminado, chame Léo, 120 decima 1. Zé 84, confirme o nível de instrumento que pretende voar. 050, município. Torre Salvador, bom dia, voo 607, vai passar externo, baixou e travou. 084, após decolagem, efetuará a saída, Conde, sente. Tio. 9880, reduza para 170 nós, autorizado 2000 pés via Banfia. Correção, total 9883, manter a velocidade até Duna. Mantendo a velocidade até Duna, 9883. McLaren 980, reduce speed 170 knots now. 170 knots, McLaren 980. McLaren 980, clear the 2050, can 81013. Alright, 2000 feet on 1013, McLaren 982. 1705, reduza para 1970 nós. Redução para 1709, 1705. Está autorizado nível 040, 1705. Autorizado descida para 040, 1715. TAM 31, correção, TAM 3517, desça, mantenha nível 050, informe indicado. 050, descendo, mantendo 2509. Reduza para 2209, TAM 3517. 220, 3517. TAM 3153, contato radar, chegada Bonf, desce e mantém nível 060. Nível 060, TAM 3153. Controle Salvador, bom dia, Air Brasil 2090. Air Brasil 2090, sua identificação, chegada a Mari, desça, mantenha nível 080, reduza para sequenciamento, 2209. 080 na Mari. Confirmando 2209. Afirmativo. Sabino. A estabilizar o total 9883. Eco Serra Tango, Aracaju 120 decimal 3. Estabilizar total 9883. 97, informação Golf. Total 9883, torre 118 decimal 3. 183. Controle Salvador, bom dia, 1897, informação Golf. 1897, chegada Bomb, desça mantenha nível 070. Reduza para 250 nós. Já está com 250, autorizado 070. 1897. Baixado, checado. Total 9883, continue na aproximação, aguardando pista livre, ajustando 0 no 3. Ajustado com o no 3, aguardando pista livre, 9883. Voo no 607, no solo 125, libere primeira à direita, agilizando, solo 121, decimal 9. 219, total 9883 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 210 graus, 07 nós, ajustando 013. Ajustado com 013, pouso livre, total 9883. Guardando 1-7 no 5. 7-7 no 5. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, mantenha-se em condições visuais, contato radar, aguarde para a descida. que é o nome do hotel, o Roberto? São 3597, reduza para 1970 nós. É incompatível, senhora. 200 é a mínima, 3597. Reduza, 200 nós, 3597. 200 nós, 3597. 1975, no 5, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Desça para 2000 pés, estou no 0 no 3, 17 no 5. 3597, estou usado nível 040. 040, 3597. Então 35, correção, então 3153, desça, mantém nível 050, reduza para 2109. Descendo para 050, reduzindo para 210, nossa, 3153. Bono 897, informe indicada. 2509, 1897. Condições de reduzir para 2109, 1897. Reduzindo 210, 1897. Está autorizado nível 060, 1897. 060, descendo 1897. Bom dia, Salvador. 3179 da TAM, informação é hotel. Opa, 3171, mantém o ponto de espera. Informo Boeing 757 na curta final. Temos uma sequência de 5 tráfegos na final, pista 1-0. Previsão 8 minutos. 3171. Yes. Grande Duna, vai informar a estabilização de Elias. Bono 705. American 980 for the tower. American 980 tower 118 decimal 3. 183, good morning. Volta 357, fala que está executando pequena curva esquerda para evitar a formação, senhor. Feche. Via Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, azeite aqui. 200 degrees, 10 knots, check landing gear. Ok, we copy all of that and clear to land, American 982. Bono 705, estabilizado em LST, na pista 1-0. Bono 705, chame torre 1-8 decimal 3. 1-8 3, Bono 705. 090 para 080, Brasil 2090. Brasil 2090, desça para nível 070, sobre vetração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 010, seu limite é o localizador. Ok, para o 070, esquerda 010, para o lote, o Brasil 2090. Achado e travado. Pro 013, vai repassar no externo, no 705. 510, informe atingindo 2500, mantém-se em condições visuais. 10, 2500, apontará para o nível, Roberto. Ainda mantendo 040. Então 3517, desça para 2000 pés, ajuste 1013, aguarde vetor para o localizador. Gente, está voando Duna, descendo para 2000 pés, estado no 013, 3517. Mantenha proa, aguarde vetor para o localizador, então 3517, curva à direita, proa 230. Direita 230, 3517. 070, Brasil 2090. Sente Brasil 2090. 3593, desça para nível 040. Gol 1897, desça para nível 050. 050, 1897. Controle, gente, tá 3153, desvio à esquerda. Gente, tá 3153, após desvio autorizado 2000 pés, ajuste 1013. Após desvio, mantém. Aguarde vetor para o localizador, 3153. Posso ir aguardando vetor, tá 3153. 1897, desse mantém a 040. Tá 3157, condições de voar para Duna. 3597, condições de voar na proa de Duna. direita, positivo. Afirmo, Croide Duna pela direita, 3597. Então, 3153, vetoração após desvio, vou ir na proa 230. Após desvio, zona na proa 230, descendo para 2000, ajustado na 013, 3153. Gol no 897, autorizado 040. Gol no 897, sobre vetor, curva à direita, proa 240. Direita 240, gol 897. O Brasil mantém 070? Desce e mantém 040, Brasil. 040, 2090. 153, desse mantém o 030, transitorizando 53. 3153, controle. Na escuta, prossiga. Desce e mantém o 030. Desce para o 030, confirme, tinha sido autorizado 2000. Reautorizado para o 030, copiou? 030. 253, redução 170 nós a partir da presente. 170 a partir da presente, voltando para standard, então 3153. Afirmativo, gol no 897, na escuta? Na escuta, 897. Gente, curva à direita agora pro 265, copiou? Direita 265, gol 1897. Afirmativo, redução 170 nós, número 3. 170 reduzindo, gol 1897. 0200 no zero controle. Prossiga, senhor. Mantenha presente proa, redução 1970 nós. Mantendo a proa 170 nós, 2090. Afirmativo. O senhor poderia me informar se esse horário tem a direção do 1.500 metros? Negativo, 3.005 metros. Tá, então, entendeu que a sua totalidade é aqui. Então, muito obrigado, ONU 63. Vicente. Fazer uma transformação ao curso do localizador. 179 da TAM. Fazer uma transformação ao curso do localizador, copiou? Positivo, senhor, ultrapassando. 053, vou ultrapassar o curso do localizador, copiou? Ciente. O gol no 807, desce e mantém o nível 050 no 807. Seria para o gol no 897? Desculpe, no 897. 050, gol no 897. Então 3597, curva esquerda e vou na proa 130, forma estabilizada. Esquerda 130, forma estabilizada, 3517. Motivo. 1897, curva à esquerda e vou na proa 190, número 3, no 897. Esquerda 190, vou no 897. 3153, curva à esquerda e vou na proa 080, tá 3153. Esquerda 080, tá 3153. 179, 70. 179, redução 1970 nós, passou o vetor para sequenciamento, mantenha o 060, curva à direita e vou ir na proa 265. Outra, 3179. Ok, preciso de 5 milhas para levar a formação após 265 de proa com a velocidade reduzida a 170 nós. Preciso que isso curve agora, você não tem condições? No momento não, mais 5 milhas eu viro para a direita na 265, ok? Motão no 4, chame pronto para o push e acionamento. Vai chamar. Gol no 642, pronto, copy. Afirmativo, prossiga. Gol no 642, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolada pista 1-0 com curva à esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5103. 150, 2090. 3153, complete curva. Quais são? 3153, na proa 080. Forma estabilizada, desce para 2000 pés, ajuste no 0. 13. Formará estabilizar, descendo para 2000, no 0, 3, 3, 3. Bom, 897, vai ultrapassar o curso do localizador. Está autorizado, descida para 3000 pés, ajuste no 0. 13. E aí, já vai passar o locutor, autorizado 3.013, gol no 897. Ativo, então 3153, desce para 2000 pés, ajustado 1013, 3153. 2000, ajustado 1013, 3153. Afirmativo. 3179, confirme, terminou os desvios? Mais um, 30 segundos, senhor. É um TCU que está aqui à minha direita, já vou contorná-lo pela direita na Pro 265. Salvador, 307, Alô Datan, bom dia. Contato radar, decolagem, vigilância, ascensão 360, 3171. 3360. Bolo 897, curva esquerda, vou ir na proa 080, informe estabilizado. Ao estabilizar na 80, desce 2000, 23 às vezes. Esquerda 080, descendo para... Após estabilizar na proa 80, desce para 2000, vou no 897. Afirmativo. 3179, eu atingi, mantenho 060. 790, mantendo 60. Mantenho 060. 3179. Estabilizando o localizador, 3153. Oi do Salvador, frequência 18, decimal 30, 3153. 3153. 3171, pode voar, Dael? 3171, autorizado por onde, Dael, atenção 360, sob vigilância. Entendi. Controle Salvador, bom dia, Rio 9648. Está liberando 180, descendo para 150. Ingresso na terminal de Salvador, desce até o 050, via chegada Mari. 1-0. O ajuste 1-0-1-3. A fonte marcador externo sem baixada e travada. Continuando a aproximação, reportará no externo baixada e travada da 3-1-3. E Brasil vai curvar a esquerda e voa na proa 1-3-0, descendo para 2000 pés, número 3 na aproximação. Afirmativo. Esquerda 1-3-0 para 2000. 2-0-1-0. Afirmativo. 3179, por favor. Desculpe. 3179 na 265, nosso limite. O limite pode ser magnético no 30 de Simbra. 3171, qual a sua velocidade no momento? É, 170 nós com a foto. Estou com uma venda de calda aqui, a ground está com 215. Afirmativo. Espera, torre 183, bom dia. Bom dia. A intenção é que o senhor siga com o meu número 4. Afirmativa, estou visual com ele, o 3179 da TAM. Guardião 64, controle. 38, libere primeira à direita, agilizando, solo 121 no decimal 9. A direita 219, o 357. Na escuta? Ei, cuidado de chamar a defesa aérea canal 15 e canal 100. Chama canal 15, canal 100 até o regresso. 3179 desce inicialmente até o 040, 3179. Até o 40, novo limite pra gente? Permanece. 190 graus, 10 nós. Povo autorizado no 0, até o 3153. E Romeu Queen, deixei minha torre para ingresso no circuito de tráfego, frequência 18, decimal 3. Pega, pega. 3179, curve. A esquerda, vou na proa 200, limitado pelo curso do localizador. 200, limitado pelo localizador, 3179. 897, visual para a pista. Ainda não, no 897. Está autorizado a chamar a torre, 118, decimal 30. 1830, bom dia, vou no 897. Azul 4069, conflito espera da 10, está pronto. Azul 4069, mantém o ponto de espera devido a tráfegos na final pista 10. Está mantendo o ponto de espera, 4069. Esquerda 5 milhas à frente. Ativo reduzido para mínima 3179, tá? Brasil, velocidade de carga. 150 nós, o 2090. 150 nós, sim. É, pode interceptar o localizador? Foi autorizado, foi autorizado para 2000, foi autorizado com o localizador, 1.013 altímetros. Afirmativo, 2090. Tráfego à sua frente, aproximadamente 7 milhas. Ok, estamos com ele aqui no esquento, 090. 3179, desce para 2000 pés, altímetro 1.013, está autorizado nesta pro localizador. 1.013, 2000, autorizado localizador, 145 nós, ok? Tá, confirma. Velocidade 145 nós, 3179, descendo para 2000 pés. Quanto está excelente. Por 121, decimal 9. 219 livrando, bom dia. 8, alterna 13325, tá 3171. 388, teste 325, obrigado, bom dia. Volta a volta. O Eco Índia tá na escuta? Rota 3153. Bom dia, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia até o 33153. Está reduzido no momento 230. 230 mais. O Felipe Vital obtém TAP, reduz até 190, é possível? Nesse nível ainda não, senhor. Um pouquinho mais baixo, sim. Quer que reduza para 200? 200. Se for conveniente. Positivo. Reduzindo. 9648, desce até 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3. 9648. Para 3 mil pés, ajuste padrão 1013, o 9648. Afirmativo, informa que é o número 5 na aproximação, o tráfego número 4 está 15 milímetros à sua frente. Ciente, tem os tráfegos aqui no TPS do 9648. Solo Salvador, é o Gol 1642, se você tiver aqui acionando, está posicionado na 09. Gol 1642 no 09, autorizado time táxi. Autorizado, chamará para o táxi. 1642. 279, mantém a minha frequência até Duna, após 183, guarde transferência. Mantive até Duna contigo, após estabilizando 4 milhas na cabeceira, o Brasil 20 na 0. Muito, 18 decimal 3. 18, 3, 20 na 0. Torre Salvador, bom dia, é o Brasil 20 na 0. Brasil 30 no 0, avistado, continue na aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 0 no 3, cheque trem de pouso. Baixada e travado, senhor. Forte para o ingresso na Juliette. Alfa, reporte ingresso na Juliette, 189. Baixo. Ok, livre pouso, 20 na 0. Ok, 3179 vai passar a Duna, 3314, bom dia. 17, número 2 para o pouso. O Romero, a gente não está visual no centro não, senhor. É, solicito o cancelamento do plano de visual para fazer o procedimento da 10. Sete, Papa Romeo, Eco Índia. Reporte através norte do aeródromo. O Romero, a gente está com a visibilidade bem restrita, senhor. Possibilidade de eu passar para o controle para poder fazer uma operação? Ciente, aguarde transferência de comunicações. Ciente, acompanha. Salvador 3179, na sua escuta. Então, 3179, continue na aproximação, ainda não avistado. Ajuste 10 no 3. Reporte marcador está baixado e travado. Passaremos 3179. Urugol 1642, está pronto para o táxi. Com 120 a bordo, autonomia de 3 horas e 15 minutos. Altena, Salvador. O número 642 autorizado.